Xanem 6141, estabilizado? Estabilizado. Torre, 118.6, bom pouso. 18.6.6.141. Aqui é com Juliette, altitude. Salvador, boa, Xanem 6141, final da 10, baixar travado. Xanem 6141, autorizado pouso, pista 90, vento 190 graus, 099. Autorizado pouso na 10, 6141. Chegada a mar e desça até o 070. O Xanem 6315, apenas para informação, tem um tráfego na sua posição de 12 horas, 3.5 milhas, deslocamento nordeste, é um Bravo Eco 58, mantendo 1 mil pés. Ah, ok. Ciente do tráfego 6315, obrigado. Mike Eco Juliette, reporte rota. Correção, reporte Paripe ingressando no Interlagos. Confirme para a torre. Salvador, boa tarde, o Gol 924 em reclamação Quebec. 924, boa tarde, Marciano 350, pronto, cobre. Afirmo. Autorizado Maceió nível 350 via Upper Whisky 58 Orago, após direto Maceió, decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca com transição a Aru, controle Salvador 1208, aciona 5551, o Gol 1924. Autorizado Maceió 350, Upper Whisky 58 Orago, direto Maceió, decolada 10, curva à esquerda, Puca Aru, 1208, controle 5551, neutro ponto. Correto, portão 1-0, chama pronto, Gol 1924. Chama, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, TAM 3193, paciente da Papá para Copa é Galeão. TAM 3193, autorizado, Galeão, nível 380, via rota Ampesulu 1-0, ESMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5574. Autorizado Galeão, nível 380, decolada 10 com curva direita, da El, Leda Bridge. Depois apelo 10, ESMAP, direto Lúbito, Barbacena. É, controle 208, aciona 5574, TAM 3193. Correto, 5574, chama pronto, pushback, acionamento, TAM 3193. Chamada por o push. O Xanem 6141 livrou. O Xanem 6141, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, remota 13 do Pátio 1. Alfa, Juliette, remota 13641. Salvador, trip 5489 para pushback, acionamento. Autorizado, trip 5489, chama pronto para o táxi. Olá. Hora por 186. 186, camarada, ligado, boa tarde. Oi, Salvador, Papá Romeu, Mike, Mike Echo Juliet, reporte na final do 17. Mike Echo Juliet. Ground goal 134. 1394 to Galileo. Information. FedEx. Roger, go 1394 to Galeão, flight level 360, red, copy. Red, copy. Go 1394, clear to Galeão, flight level 360 via your flight plan route, Echo Zulu 10, as map, after direct to Louvito position, then direct to Barbacena. Departure from runway 10 at the departure right turn, dial departure after Leda and then direct to bridge position. Salvador departure frequency 120.8 and the squawk code is 5552, go 1394. This is to Galeão 360, upper Zulu 10, take off runway 10, right, turn right. After the cost, dial Leda Free. 120.8 control, 5520, go 1394. Okay, just to correct your squawk, 5552. 5552, go 1394. That's correct, come back right for pushback and start the gate 05, go 1394. Mike Echo Juliet, reporte baixado travado, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. O Chanel 6210 desce via para 2010 ou ajuste 1017. Descendo via para 2017 no altímetro, Chané 6210. Estão no site, vento 190 graus 099. Confirme que ainda pouso baixado travado. Afirmativo, cara. Está na final, baixado e travado. Mais perto, mulher. Torre 118.6, o ajuste 1097. Bom voo. Ed, pode esperar a torre 186. 5489, grava. Índia Bravo, direcionar, aguarde instruções. Botaré 6315, solo 1700, liga direita, chame solo 121.9. Direita 219.5. Torre 118.6, bom pouso. Torre 118.6, obrigado, bom trabalho. O Chanel 6210, livre LS, reporte estabilizado. Mora estabilizado. 5 livrou na Fox. O Chanel 6315, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Ok, Alfa, Juliette, 7. Juliette, sol, 1700, informado, desde aí. Centro autorizado backtrack, estacionar, frequência livre. Sr. Salvador, é o TAM 3144 no externo, baixar e travado. TAM 3144, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 129. Autorizado pouso no zero, TAM 3144. Salvador, 35489, ponto de espera pronto. 35489, mantenha ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, 5489, boa tarde. Trip 5626, desça para 4010, ajuste no 097. Ajustando no 097 até 4000. Trip 5626. Colo 941, reduza para 2109. Reduzindo, 4-1. O trip pode manter a velocidade ou quer que reduza, senhora? Confirma a velocidade do trip. 240. Pode manter. Manterá 240, 5BDD. Como é que é que direto? Prossegue a descida, 41? Desça até 3.000 pés, ajuste 1.017. 3.017, bom. Paulo, Xané 6315, próximo aqui a Juliette. Xané 6315, Juliette até o 04. Ok, 04, obrigado. Já vai, Susan. Olha, o Xané 6210, tá no localizador, mais 320 para interceptar o baixo. Gente, completo com a torre 118.6, bom pouso. 18.612, obrigado, boa. Voo no 941, desça para 2.000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2.000, reportará, boa. Boa, boa tarde, o Xané 6210. Tá, 2 milhas do marcador externo visual. Xané 6210, 18.0017, reporte baixado travado. Chamada baixado travado, Xané 6210. Xané 3144, solo 04, livre direita, chame solo 121, décimo 9. Brando direito, chamada solo 219, UTA 3144. 5419, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 180 graus 072. Autorizado a decolagem, iniciando 5489. Solo, UTA 3144. 3144, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11-3144, boa tarde. Azul 4116, call pendente, clear Mari, arrival, descent track level 080 and reduce speed 250 knots. Ok, descender 080, Mari, arrival, reduce speed 250 knots, Azul 4116. Bebê Vitor na escuta? Eu te dou a informação que a BEC na sua escuta, Salvador. 7 anos, Bebê Vitor, carteira de identificação, chegada a AMAN, desça até 4.000 pés, ajuste 10-17, confirmando a velocidade. É, 10509, descendo agora quanto? 4.000 pés, senhora? Afirmo, o senhor Bebê Vitor tem condição de manter 250 até a próxima duna? De decola 205, semicontrole, 120.8. 08, boa tarde. Quando foi autorizado o 40 ou 50? Afirmativo, 40, 040, 4.000 pés, ajuste 1.017. 7 por 7 ajuste, Serra da Vanda Vista. Atinge e mantém 4.000, 35.000, 2.000. Gente, desce agora para 2.000, ajuste 1.017, reduzindo para 1.709. Reduzindo para 170, para o Abituna, para 2.000, 35.000, 2.000. Voo no 641, torre 118.6, bom pouso. Obrigado, boa. Torre de Salvador, trip 5489, boa tarde. Trip 5489, boa tarde, contato radar, para o 200, perfil Arbor. 200, Arbor. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Índia Bravo, prossiga. Índia Bravo, decolado Serra November, Serra November, com proa de Cachoeira, mantendo 500 pés AGL. Com radial noroeste na presença, senhora. Aprovado já, Cachoeira, se autorizado, vai direto. 1. 4. confirma a aeronave que chamou o indicativo. Estacionado 0137? Positivo, 0137 está o Papa Romeu, Tango e Índia Bravo. No momento comprou a 316, o radial 316 de Salvador, está autorizado, vai direto para o céu. Gente, eu acionei código 0135, aguardando instruções do Tango Índia Bravo. 0135 já alocado, no transponder, Tango Índia Bravo. CA 9 Bervito, Rui Toque, da presente, descendo para 3 mil pés. Toque, descendo 3 mil, CA 9 Bervito. 6210, solo aos 07, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Autorizado a livrar a direita, chamar o solo em 121, decimal 9, obrigado. Já Bravo, agora sim, confirme o local de destino e a radial de saída dele. Radial 314, o local de destino é Grupo Zulu em Cachoeiras, a 25 milhas fora de Feira de Santana, também já bravo. Pouso, estamos 0, vento 180 graus, 10 nós. Leve pouso, patrão. Ok, report ready. Código 1394. Alô, Salvador, boa tarde, Oceaner 6210, vibra a pista, táxi via Alfa. 6210, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Para informação, o gate previsto ao 05 ainda ocupado por um Boeing da Gol. Vai manter posição da Juliette aguardando para ingresso, Oceaner 6210. Táxi via Alfa autorizado, mantendo posição antes da Juliette, aguardando o portão. 210. Oi, 18, B, obrigado, bom trabalho. Torre, Salvador, muito boa tarde, Torre 5626. Torre 5626, o Jotimento no 017, reporta baixar travado. Reporta lá baixar travado. A gente está da saída árvore? Vamos fazer por onde? Sete. Solo Gol 1600, está no norte, espera estacionamento. 2017, vai reportar estabilizado, Sierra Nevada Vista. Azul 4196, descendo até o 050. Gato 0, azul 115. Sim, para baixar, travar, trip 5626. Sente, trip 5626, continua a aproximação, aguarda pista livre. Aguarda pista livre, 5626. Boa tarde, 941 da Gol. 941, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes da sua Kilo, Gol no 941. Alfa, reporta antes da Kilo, 941. Solo, o Oceano 6315. Na 6315 chamou o solo? Afirmativo, será que poderia ajudar a gente? Que nós estamos com um problema aqui, não tem ninguém para conectar o finger para efetuar o desembarque aqui da aeronave. Solo, TAM 3193, portão 1, puxa acionamento. Confirme para o solo? TAM 3193, portão 1, puxa acionamento. Sim, só um minuto, TAM 3193. Com a Juliette, o Oceaner 6210, aguardando. O TAM 3193 está livre, o pushback acionamento chama táxi. Acionamento, TAM 3193. Oceané 6210 para informação, a infraero já está ciente que o portão encontra-se ocupado e o senhor vai aguardar alguns minutinhos aí para ingresso, ok? Sem problema, estamos aqui próximo da Juliette, guardando sua chamada, 6210. E o Oceané 6315 já informamos a infraero a situação do operador, ok? Ok, eu vou pedir a companhia aqui para encostar uma escada na porta traseira, efetuar o desembarque aqui pela pista, porque já tem 15 minutos que nós estamos esperando aqui o operador. Ok, ciente. Obrigado pela sua atenção. O Gol no 941 no ingresso à esquerda via Quilo e reporta para ingresso no pátio principal. Gol no 941 no táxi via pátio 3. Esquerda, Quilo, pátio 3, reporta para ingresso ao pátio 1. O Gol 941. Turn left, heading 020, limits localizer. Okay, heading 020, limits localizer, Azul 4116. And reduce 210 knots. Coming back to 210 knots, Azul 4116. Solo 0 3, direita, semisolo, 1219. Solo 209 e um bom dia. Azul 4116, descend 3,000 feet, connect 1017. Okay, down to 3,000 feet, 1017, Azul 4116. Alpha Kilo, pode 3 remota. 0465, 0. Gente, tem frequência livre, nenhum tráfego no setor a reportar. Tamo de abraço. Prossegue o táxi até o portão 612 do pátio 1. Vive táxi, pátio 1, portão 612, 941. Azul 4116, to intercept localizer, turn red, right, heading 070. Heading 070 for the localizer, so 4116. Serra 90 Vitor estabilizada? Momento, senhora. Ilusão o localizador. Sente completo final, torre 7186. 7186. Azul 4116, descend 2000 feet, connect 1017. Clear final, post establishment localizer. Down to 2000, 1017, clear localizer, clear ILS, call it back established. 0 grau, 06 nós. 97, se possível. Sim, aqui já passa o marcador externo para congelamento do plano visual. Patará. Paulo, TAM 31193 para o táxi com 141 no POB, alternando Guarulhos com 3 horas e meia. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 1017, TAM 31193, bom voo. Direita Índia, torre 186, TAM 3193 com 1017, obrigado. O Gol no 600 observa o Boeing da companhia parqueando agora no portão 612. Após prossegue via pátio Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste 1017. Bom voo. Ciente, após o Gol no 06, segue pátio Índia no ponto de espera 1186 para 600, obrigado. O Oceané 6210 visual com o Boeing da Gol agora passando através do portão 07. E aqui o senhor. Após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette até a remota 14 do pátio 1, Oceané 6210. Ok, então após a passagem do Gol que está saindo do pátio agora, Juliette, remota 14, 6210. Então, Oceano 260, boa tarde. Azul 4116, we are fully established. Azul 4116, complete final call tower 118.6. 118.6, thank you, good day. Azul Tower, very good afternoon, Azul 4116. We are in the final 11 miles out. Azul 4116, QNH 1017, report to Lenegia, down in the locus. I'll call you back. 1017. Oi, posso? Oi, Salvador, boa tarde, São 3193, ponto de espera da 110, pronto. São 3193, a linha decola sem paradas. Afirmativo. 3193 autorizado, a linha decola, pistola no 0, vento 160 graus, 07 noite. A linha decola no 0, São 3193. Bem-vindo autorizado, pouso pistão no 7, vento no 50 graus, 07 noite. Vento pouso autorizado, pistão no 7, mandando a vida. Controle, Altana 3566, com a Quebec. 3566, senhora identificação da presente rua Mari, descendo para o 060. Acionou, Mari 060. 00. 924, puxe acionamento no 10. No 924, ciente, tem um Airbus da Avianca Chané, vai parquear sua retaguarda agora no remoto 14. Após o parqueamento do Airbus, iniciando 10, chama ataque, gol no 924. Paciente, após o Airbus, autorizado a chamar para ataque, obrigado, gol no 924. No 600, devido a um Embraer 195 passando marcador externo, o senhor irá manter o ponto de espera da 10. Ah não, passando externo não tem nem como, tem que manter mesmo. Papá Romeu, Serra November Vitor, Salão 119, informe Fátio DG. Ciência, estacionar frequência livre. Landing gear down, alerta Azul 4116. Azul 4116, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Clear lander, runway 10. São 3193, decolado 20, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, 3193. Controle Salvador, boa tarde, tá 3193. 3193, contato radar, soltado 380, saída da EL. 380 da EL, tá 3193. 35595, desce via para 2000 pés, ajuste no 07, tá livre LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado, 35595. Tá 3566.